Silk. はい、はい、おつきます。車を急いで出していただきます。ウィンドウつけてください。はい、ちょっとご来です。 Precessão, um colapso ou seda. Layer 01. Thank you. Percepções. Domingo para segunda, 0 horas. Friday. On. Percepções. Domingo para segunda, 01. Rock and roll. 4.